aproximação pista 17. Se não conhecer o aeródromo, por onde pode aproximar por Lauro de Freitas, que a gente vai orientando o senhor aqui, tá ok? Afirmativo. A 17 é a pista que passou no meu través direito? Afirmo. Tá ciente, eu estou no regresso agora, vou reportar alinhado na curta final. Afirmativo, ciente, e a gente vai formar visual com o seu aeródromo. Ok, grato. Fala pra Sete Aleco, decola aos 22, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 208, ou Sete Aleco, bom dia. Por quantas milhas? Controle, bom dia, papá, Sete Aleco. Sete Aleco, contato radar, suba 450, direto Jamo. 450, Jamo, Sete Aleco. Limiter antes de proclamação e retornar para 252 da presença. Charlie, India, Papa. Eu tenho level 125, vai head em Salvador, viu? Tráfego Salvador, 121, decimal 1. 121, tráfego. Santa 3304, agora pronto para cópia da autorização. Santa 3304, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pista 10, curva à direita. Saí da Arbor, LF. Transponde 5137, controle 120, decimal 8. Está autorizado, Brasília, voa o 360, decola da 10 com curva direita, Argos, Elefa, Salvador 17, Apima, 52 a chegar de Brasília. É, transponder 5137, 208 com controle, está 3304, posição 8. 3304, posicionamento correto, chama para o feedback e acionamento. Está pronto para o posicionamento, está 3304. Aguarde o número 2 no setor, está 3304. Número 2, muito obrigado. Falou, está 3259, no 04, feedback e acionamento. 3859 autorizado, chama questionamento, chama para o site. 3663, autorizado, chama questionamento, chama para o site. Bora, ataque 3663. A 2000 pés, autorizado IADF, que foi de salvar, já está estabilizado, com 1184. Vai reportar estabilizado, como é que vai? Papão Romeu 90, Otaui, e reporte rotatória do Zé Papão Romeu Nino Axel Yankee, atende responder 0145. Qual é não? 0144. 0144. 510 aprovado. Sai no litoral sul. A primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 0264, controle Salvador 1208. Afirmo. O pátio à sua frente é o pátio 5, o pátio 4 é o pátio mais à direita. O senhor ingressaria pela pista, taxiaria no sentido da 3517 e livraria a primeira esquerda. Sim, então autorizado o cruzamento da pista, ingressa na Taxi Quebec até o Pátio 5 e ao estacionar para que seja livre. 2685 ou no 2545, o senhor tinha a cor. S304, estou autorizado para o estacionar, seu entanto. autorizado, vai reportar para o táxi, na 3304. Confirme azul 9170, chama para cópia. Gente, azul 9170, está autorizado Campinas, conforme a rota do plano, nível 340. Saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva direita, pista 1-0. Alcione 5134, controle Salvador 1208. Chegada Mar para nível 060, ajuste no 017. Precisa para 210 mais, azul 4400. 060, 2409, 2017. Regulação prossegue até a interseção Oscar, reporte para ingressão na 7. Satélite visual para o campo. Novembro Oscar Wiss, que chama a pessoa Salvador na frequência 118-1995. 118-1995, novembro Oscar. 3859, autorizado táxi via pátio via Índia no ponto de espera da 1-0, chame Torre Salvador 118-1995, QNH 1-0 no 7. 1-0-1-7, via Índia, ponto de espera chama a Torre. Obrigado, bom dia, 3-8-9. O localizador tem o campo a 20, 1-1-1-8-4. 1-1-1-8-4, contato na ISS X-Way, pistão 0, chame a torre Salvador, sequência 1-1-1-8-9-5. Azul 2-5-9-0, confirme velocidade indicada. Acelerando para 2-4-0. Azul 2-5-9-0, sim. 663, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-1-8-9-5, QNH 1-0, no 7. Serra, mantém a interseção e aguarde. Olá, chame torre 1-1-1-8-9-5. Pouso autorizado, pistão 0, centro, uma centena, 12 nós. Autorizo o pouso, mandaram 1-1-1-8-4, baixa para o 1-1-8-4, informa o tráfego, setor norte, a sua esquerda, em espera, 1000 pés, não interfere com a sua aproximação, intenção de pouso auxiliar. Ok. Como nível final, proposto no plano. Gente, mantenha o nível 145. Chame o centro Recife para que o senhor tenha autorização do plano conforme solicitado. O mesmo ainda não processou e solicitou que o senhor subisse e mantesse 145 condições de usuagem. Frequência do centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260 para autorização do meu cliente. Alternando com o Tato Salvador. Bom dia, o azul 2772, informação Índia, nível 200, porto seguro. Azul 2772, aguarde um instante para a copa. Aguarda. A saída prevista seria coral? Da El Coral. Tá para o cruzamento da 1735, o Yatru Golf. Sulo Golf, autorizado cruzamento da 1735. Ah, sim, é isso. aí, bom dia, tô 3859, ponte espera da 10, pronto. Tá 3859, muito bom dia, para o tráfego da Gona Curtis, mas ali mantém no 0. Faz o Gona Curtis, ali mantém no 0, tá 3859. Yankee Zulu Golf prossegue, farol de Itapuã, controle 120.8. Faz, falando farol de Itapuã, 1208, tráfego, Golf. 208, controle, azul 2772. Azul 2772, proteja o correto, me puxa essa na minha. Tá, bora. Meia 21, não acende identificação, deixa a via chegada a ponto para 4 mil pés, ajuste no 0 na frente. Três, mantém o ponto de espera, aguarde. 1184, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, gol 1284. I receive 5-0-2-2. I have 5-0-2-2 also. Firme, Oceané 6311. Oceané 6311, está autorizado Guarulhos conforme a rota do plano. Saída da El, Leda, Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5166, controle Salvador 1208. 6311, autorizado Guarulhos conforme da El, Leda, Motiva, temporada 10, direita, 1166, afirmo, nível 360 aprovado. O sinal 63 é o único, esteja correto, chame e puxe o acionamento. É, Porto Seguro, informe os estimados da Librar Terminal de Salvador através de Leos e pouso em Porto Seguro. Tá, o... Lista Terminal, 0305. Ilhéus tá ao 1-3-35 e Porto Seguro ao 1-4-1-0, o passando Yankee Zulu Golf. Zulu mantém 500 pés, reporte 2-0 milhas, mantém o litoral e aguarde para por transferência para a coordenação 2-3-4. Tá, ok, vai reportar a gente aqui e acionado 0-2-1-4, você escuta o Yankee Zulu Golf. Tango Juliette Serra Tango na proa de Mari. Inicia a descida, desça e mantém o nível de voo 050, 1017. Juliette Serra, decolagora 35, controle 120, décima 8. Controle 1208, graça. 3859, suba e mantém o nível de voo 090. 090 até 3859. Azul 2590 estabilizado no X-ray. Espere, aguarde. Mantenha 3604. 4000, via chegada a bom, 6201. Azul 4450, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, acusando localizador 1017. Next para 2000 e LS, acusará o Azul 4450. Controle, Azul 2590. Azul 2590, prossiga. Já está estabilizado, passando distância. Completa final, pista 10, turno no 8, decimal 9, 5. Tenente. Capitão Yankee Zulu Golf, verifique seu transponder, não receba altimetria, informe a altitude. Tenente. Reporte 20 milhas. 20. Bom dia, 2590, tem pouso autorizado no 0, décima centena, 12 graus. Confirmado, tem livre pouso? Afirma, pouso autorizado, pista no 0, 2590. 7, livre pouso, confirmado o vento? Uma centena com 13 graus. Grato, azul 2590. Baixinha 6250, descendo para 150, com a gente nas posições. Baixinha 6250, desça e mantém o nível de voo 100 em função de tráfego. 2 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 8.800 em descida. É um Cessna 402, um Cessna 310, que em função dessa velocidade vai ultrapassá-lo. Afirmativo, aqui, descendo para Cessna 7. Boa, 6250. 6250. Velocidade inicialmente dessa via chegada, uma centena, cancelada a restrição de velocidade. Ok, cancelada a restrição, uma centena, teste na sua escuta para voar e passe a velocidade. Azul 4450, completa final, pista 10 de torre, 118 decimal, 95. 4450, visual, tudo. Controle Salvador, bom dia, eu tenho 3663, decolado cruzando 2700 na sua escuta. 3859. Suba e mantenha o nível de voo 360 pro de Elefa. 360 pro de Elefa, 3859. Júlio Salvador, tá 3663, fazendo 4000 na sua escuta. 3663, suba e mantenha o nível de voo 340, voe Leda. Mano, leia, está subindo para 340, Santa 6663. Oxenor 6250, vetoração, sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 045. Limite desta proa, que demarque 080 de Simbra. 045, 080 de Simbra, na 2 de Simbra. Em função da vetoração, o tráfego passará lateralmente 7 milhas, descida autorizada até o 0, até 4 mil pés, 6250. 4 mil pés, 6250. 450, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando a aproximação, isso aí, 4450. Salvador, Charlie, Índia, Índia, Índia. Charlie, India Papá, prossiga. Charlie, India, over Sierra Victor Delta now, and estimating Coral at 1302, 1302. Agora, Pátio 3, está autorizado o ingresso via Alfa e Kilo, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, está atento ao balizador, 2500, muito obrigado. Qual que é o bem? Ah, eu repouso uma centena com 15, 4450. Salvador, Charlie, India, India, request. Yes. Requesting flight direct to Ida, Yankee, Lima, November. Yes. Taiwan, Charlie, India. Fly direct to Yankee Lima Hotel. Operação sequenciamento esquerda pro 200. Esquerda 200, do 2621. O senhor poderia repetir, o senhor tem alguma experiência na área Netuno, qual o nível e o horário da notificação? Siga. A intenção é encurtar por um meio 621 no vetoração. Está sendo vetorado para final de ILS. Sr. Romeu, prossiga. Sequenciamento com sua aeronave. Ah, tá bom. Pode ser a 2000 pro 621? 621 autorizado 2000 pés. Descendo 2000 pés. A Lima tem pista na 0. A Lima tem 1-0, tá 3304. Ente Zulu Golf, frequência livre, autocoordenação no 2345, ingressando na terminal Ilhéus no 203. Xandil Centro Recife, frequência 12685. Corrijo, frequência 1288. 288 Recife, 3259. Xandil 6250, velocidade 190 nós. Desça e mantenha 4000 pés, novo limite, que é demais 110 de Simbra. 4790, 6250. Controle bom, 648, informação. 1648, desça e mantém nível de voo 070, via chegada Mari, redução 230 nós, 1017. 230, 1017, via Mari, 4070. Mantenha 2000 pés, 1017, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 2000 pés, 1017 ou 621? Decolagem da 1-0, vento 080 graus com 13 nós. Técnica 330. Chave de alta, direto do campo de direto, alto do quarto de campo. Sou Romeu, cópia. Lima Alfa Romeo autorizado Feira de Santana, 1500 pés, correto e disponível, decolando corredor forte, restrito a 1000 pés até a liberação do controle. Pista 1-7, acione 0121, controle corrígio 5176, o transponder e o controle Salvador 1208. Romeu até o Juliette Serra, autocoordenação no 2345 com os tráfegos locais, não há tráfego conhecido no setor a reportar. No regresso para Salvador, ajuste-se para prosseguir Farol da Barra, posteriormente Paripe e Ceasa. Finge evitar as decolagens da 1-0 e 1-7 nos setores de aproximação. Para acionamento e táxi, controle corrijo 2 Salvador, 18-95, confirme o QAB. 08-3304. Charlie, go ahead. Charlie, India Papa, or Salvador, request flight direct to Arubi. Olimpo 08, aguarde um momento para a cópia. Charlie India Papa. Roger. O Olimpo 08, solo ciente do acionamento com risco. Charlie Papango, prossiga. Restrito 90. Suba restrito a 90, ação 3304, vigilância. 3304. Autorizado, 621. Xanel 6250, para interceptar o lote, direita pro 090. Esse mantém a 2000. 090, 621, redução para velocidade de aproximação. Intercepte o localizador com curva esquerda pro 140. Esquerda 140, já reduzido. Tanque 500 pés direto. Decola da Henry Mar com proa este, Controle 120 decimal 8, aciona 0117, papapá, Michael, meu Alfa. Michael, meu Alfa, acionamento, táxi, decolagem, torre 1895. Portão 1, aprovado por estacionamento, azul 9170, chame táxi. Azul 4450, o portão do senhor está sendo agora liberado, mantém a posição da Juliette, vou dar um ingresso. Mantém a posição da Juliette, vou dar um ingresso, azul 4450. Olympus 08, é a torre, ao solo Salvador. Quando possível, pro de Brasília, navegação própria, temos que tirar um pouquinho do atraso, hein? 190, área Netuno, confirma? Força aérea, correção. Olimpo 08, autorizado o voo local, nível de voo 190, conforme rota do plano, decola pista no 0, primeira curva à direita. Controle 120 decimal 8, aciona 5407, efetua a saída da EL após direto, o Olimpo 08. 5-0, desça e mantenha 2 mil pés a fuso no lote. Sim, aqui no frente, limitado pelo lote. Em caso de falha completa. Autorizado a final do procedimento, Juliette Serra Tango, completa direita para o 060. Direita 060, Tango. Fecha o bordo copiado para o táxi, chame a torre, frequência 120 decimal 8, Olimpo 08. O controle agora 118 decimal 95, foi correto, senhor. Oficial Charlie, livre até a interseção, reporte para a ingressão no 7. Sorte Luque Quebec, assume o código. Eu sou todo plano de voo, Victor Luque Quebec. Autorizado o voo local, 1006, no corredor Axé, após corredor Forte, a primeira curva será à direita, restrito a 1006. No corredor Axé até a liberação do controle. Pista 107, acione 0135 e o controle Salvador 1208. 22 milhas com velocidade reduzida, reduz a velocidade para mínima limpa, finge evitar vetores, órbita, no sequenciamento. Receita mínima limpa 200. Cruza 4 mil, informa que está mantendo 160 de Itaba, Grande 162. Acionamento e táxi, chame torre 11895. Cruzou 4 mil, está mantendo 160 de Itaba, 160 de Grande. Esse é para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador Serra Tango. Tango, reportará localizado agora. Oi, LS, 6250. 250, torre de controle 18 decimal 95. 1895. Tantrez 304, subir, mantém nível de voo 360. 360, Tantrez 304. Olá, Michael Nalfa. Michael Alfa prossegue, litoral norte, controle 1208, decolou 51. 1208, camarada, Michael Alfa. Livrou 621. 621, 1211. 1211. Ô Torre, bom dia, 16250, passando externo, a sua escuta pistola 0, taxado checado. 6250, bom dia, tem pouco autorizado, pista no 0, vento uma centena, 13 nós. Copiado, não tem nem esposa. Minutos para o feedback, ok? Tio POB, azul 9170. Sim, 120, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, chame Torre Salvador, 11895, QNH 10. Via Índia, só espera 1895. Azul 4450, prossiga táxi, do portão 1. Táxi, portão 1, azul 4450. Uno 621, autorizado táxi até o portão 06. Ele táxi até o 06, ou no 621. Estou chamando para levar lá de Guavama, com para norte. Mantenha a posição, que eu já autorizo o senhor com pro azul, ok? Eu só tenho o tráfego da janela curtíssima. Azul 9170, mantenha a ponto de espera e aguarde. ILS, Julieta, Tango, no lote 2700. Chega a frente de controle no lote decimal 95, Julieta, Serra, Tango. Tango. Após o ingresso, após a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda está autorizada por chefe, na Semitax. Aí mantém o nível de voo do 050. Via chegada Mari, ajuste altinho 1017. Ela comprou a norte, ok? Sem transferir com a SD 17, aeronave em aproximação. Voltinho para o controle. Número 3. Cancelada a restrição de velocidade, em caso de eventual desvio, faça-o à esquerda em função de tráfegos à direita. Cito 3, Alfa Tango 8, no sentido sudoeste, mantendo a Golf 677 para Ilhéus. Pelo 60 de ground devido a facilitar o tráfego. Voo no 648, desse mantém a 2.000 pés, livre LS, acuse no localizador. 2.000, livre LS, no localizador, 648. O Alfa Charlie Mike decolou agora ao 55, informa o Juliette Tango Serra prosseguindo para a final da 17, a 1.000 pés, ok? Pode ser isso, tá? Juliette Tango Serra, reporte na final da 17. Juliette Serra Tango. Juliette. É que você vai guardar o pouso do mesmo. Você pode aguardar só um minuto, por gentileza? Charlie Mike decolou aos 5.6, curva esquerda, controle no 208. Bora, entrada. Muito bom dia do Papa Papa para Charlie Mike. Táxi até a interseção, reporte na interseção para o cruzamento. Papa, Calimar, que decolou no 7, com voa esquerda, no táxi da bomba, senhor. Subi, mantém nível de voo 180, cancelada a restrição de altitude. Saída Momo, Alfa Charlie Mike. Calimar, que grava para o Lilian Strom. Estabilizado, voo 642. Calimar, que grava Alfa. Voo no 648, chame a torre de controle 1-9-95. 18-9-642. Mike Romeo Alfa, seguindo para Serra Juliette Novo Hamburgo Yankee. Reporte a 20 milhas. 20, 156, bom. Direto Serra Tango prossegue com Pro Sul de imediato pro... Correção, o Charlie Alfa Tango de imediato com Pro Sul prossegue. Corredor Axé, vento uma centena, 11 nós. Autorizando o táxi até a entrada do pátio 3. Até a entrada do pátio 3, então, o 2732. O Xané 6250 prossegue até o portão 08. 08, Azul 2772, observe o Oceané no táxi, aposto autorizado, ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 1017. Levando o Oceané, aposta livre até o ponto de espera com a torre 895, no 017, o 2772. Colaboração. Obrigado, senhora, 12080, controle. Salvador, boa tarde. Esse é o Gol 2065. Nós temos reclamação de uma empresa Guarulhos, está no gate 09. Gol 2065, autorizado Guarulhos, nível 360 autorizado conforme a rota do plano. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5402, controle Salvador 1208. Do clube para prosseguir para o Guatemi, então. Primeira curva direita, Cael Leda Mótima. Aciona 5402, 1208, controle, gol 2065. Gol 2065, quanto jogo correto, chame puxa o estacionamento. Chamaremos puxa o estacionamento, gol 2065. Nada, senhor, 0135, posição normal. Papapapalpa, Charlie Mike, direto destino, quando possível estimado para pouso e ponto de modificação de regra. Ok, pouso 1405, vai cancelar 55 minutos de destino, senhor. Gente, atenção ao 180 direto. Posso, direto Adelvale, Alfa Charlie Mike. Charlie, Índia. Então, isso vai que levou 1105, 55 miles CSS Salvador, contact Ilhéus, on frequency 1203, correto, 1201. Charlie, India Papá, em tem flight level 125, go ahead. Charlie, India Papá, eu vou entrar em flight level 125, adulto. Roger, I understood. Both maintain 677, heading Coral. Controle, Papá, o Angel Matheus, você está procurando no clube para sobrevoar no Iguatemi. Direto em Guatemi livre, Charlie Alfa Tango. Bom dia, gol no 648. Gol no 648, bom dia, autorizado o táxi via pátio, via Alfa e Juliette até o pátio 1, posição 03. Alfa, Juliette, posição 3. Olimpo 08, após a rolagem do tráfego da Azul, que está iniciando nesse momento, está autorizado o cruzamento, reporta... E quando, após o cruzamento, na Delta, eu chamo o Saulo no 219. Voo 2065 autorizado, puxe e acionar, chame para o táxi, atente ao balizador no portão 9 devido à obra. Olimpo 08 autorizado ingresso na Alfa, Juliet, Patiuno e Índia. No ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 10107. Olimpo 08 confirma o torre e autonomia? Sim. Bom dia, 2772, não tem ponto de espera abaixo. Mantém, confirma o controle? Aguarde, tanto os últimos 9,6 dias e mantenha 2.000 pés, acuse no localizador 1017. Para nós que chamou o controle anteriormente, prossiga. Centena 12,9. Centena 0,15 pés acionado. É a Papá Romeu, Romeu, acho que tá bravo. Papa Tango, o que eu entendi? Tá saindo sua mensagem tricotada, você repita pra gente ver a sua matrícula. Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Cliente segue corredores, já procedente de Veracruz, reporte Ceasa. Papá, papá, corrijo. Charlie, Charlie, Charlie, Índia, papá. Maintain flight level 1255 miles southwest Salvador. Maintain flight level 1000 contact with Leos on frequency 101. Echo Charlie Hotel X-Ray Golf, maintain flight level 145, 5 miles to correct position, maintain Golf 677, contact with, contact Ilhéus, on frequency 1201. Voo 2065 autorizado táxi via Patiuno Índia no ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 10107. Voo 2733, prossiga. Está na hora, bom dia. Xené 6311, suba e mantenha o nível de voo 3620, vigilância. 6620, 6311. Está na hora, presente? Tem perfil, sobe via da Elf, 6311. Gente, mantém perfil, 6311. Decolou 07, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, bom dia, bom serviço, Sérgio. Você também, até a próxima, obrigado. Tem, 7, Olimpo 08, teve aeronave que decolou atrás de uma TR cumprindo o texto da saída da El, o senhor vai aguardar o pouso da aeronave que ainda está em Duna, ok? Eu tenho ponto de espera e aguarde aproximadamente uns 2 a 3 minutos. Zero, voa coral em caso de falha. Ok, o subindo e mantendo 200 via da El. E não copiou o final da mensagem. Qual é a comunicação quando cruzar o 050, voa coral, 2762. Na sequência, não pode ser, ponto. 065, mantém o ponto de espera agora. Seguir para onde, se alerta bem? Gente, está observando o Airbus 320 da TAM, próximo a, entre Duna e Simbra? Não, não vai prosseguir pelo litoral, vai ter que prosseguir pela ré, ou melhor, pelo setor norte de Salvador, evitando os segmentos de decolagem da 17 e da 10 em função de tráfegos. Charlie Alpha Tango prossiga no rumo noroeste, ou melhor, nordeste, prosseguindo próximo a Ceasa para interceptar o corredor forte a partir de Buraquim. Ok, tráfego adicional. Aeronave Robson 44, próximo a Paripe, a 1.500 pés. Paciente com mais de 4 na proximidade de Paripe, a 1.500 pés. Papá Romeu, Oscar Bravo, qual tipo de equipamento? Charlie 172. Charlie 172, cliente reporte de asa. Papá Tango, Oscar Bravo. Papa Tango, Oscar Bravo, ok, gente. Charlie Alpha Tango, retificando o tipo do equipamento informado, é um 3-1-7-2. Controle de voo na 094. Chega. Mantendo nível 150. Voo no 094, descida até o 050. 050, boa na 094. Beleza, o número, peço o Papa Romeu, Célia Patango, na presença. Azul 91970, chame de Cifra 1251. Oscar Bravo, positivo. Oscar Bravo, levantado. Autoria, Papa Romeu, Gerafa Tango, autoconta com pronta rotatória, autoriza o número PES. Charlie Alpha Tango, chame a torre de controle em 1-8-95. 18, 9, 5, 0. Controle o 2772 azul, só você tem possibilidade de voar direto, coral e delta. 2772 autorizado, coral. Coral, obrigado, 772. Papá Romeu Oscar, Papá Tango Oscar, Oscar Bravo. 1, 2, 3, corrigindo. Turno 1, 8, decimal, 9, 5. 1, 8, 9, 5, Oscar Bravo. Bom, agora está autorizado então o senhor prosseguir corredor sorte, aguardando a transferência para o controle. Reporte, buraquinho. O senhor vai prosseguir estado do coco, confirme? Afirmo, está presente e pronto, buraquinho. Está mais um pregão na Praia do Forte, Charlie Alpha Tango. Tem, Charlie Alpha Tango. Está 3296 no solo, 1-2, livre direito, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Olimpo 08 ali, mantenha no 0. Oscar Oscar Bravo, prossiga. Local cheio, 500 pés direto. Decola Centrola 0, primeira curva à direita, corredor axé. Controle 1-2-1, correção 1-2-0-8. Aciona 0167, Força 027, V3. Rafa Romeu, Tchelha Fatango, vai iniciar o cruzamento da 1-7. O Tchelha Fatango está mantendo 500 pés. Está autorizado o cruzamento da 1-7, prosseguindo estrada do Coco, aguardando transferência para o controle. Ok, você vai prosseguir o estrada do Coco e aguardando para transferência para o controle, tá? Oscar Cabral, prossegue final da 1-7, reporte no através da Enrimar. Oscar Cabral, através da Enrimar, está para o Oscar Cabral. Visual, assentar o táxi, torre 11895, NH10, 1-7. Paulo, boa tarde, tem 3896, Lebrão. Tem 3896, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, tem 3896. Azul 4451 para cima. Oceaner, 6311, controle de Salvador, câmbio. Da Mótica, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5413, controle de Salvador, 1208, azul 4451. O 4451, cotejou correto, chame push e acionamento. Foi 08, decolou para o 05, contra o perfil da DAEL, controle no 208. 08, saída da DAEL, controle no 208. Oceara 2733, o cruzamento está autorizado. Na Delta, chama o solo no 211. Na Delta, chama o solo no 211. Opa, Palmeiras, eu estou levantando a minha velocidade por aqui. Eu vou ingressar no corredor forte, é no meu pé. Está levantando o ingresso, é no meu pé, corredor forte, controle no 208. No 2030, grato. Força Aérea 2733, autorizado o ingresso na Alfa e Juliette, Pátio 1, Índia. No ponto de espera da 1-0, chame Torre Salvador 11895. Autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, até o ponto de espera. E lá chama Torre Salvador. Salvador, voo 1184 para Recife, quente da Juliette. Voo 1184, autorizado Recife, conforme a rota do plano. Saída Buca, transição Maracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5415, controle Salvador 1208. Saída 1-0, voo 2-0, né? Oscar Cabral, tem pouso autorizado, pista 1-7. O vento 1-10, 10 horas. Autorizado 1-7, Oscar Cabral. Controle 1208, voo 1184. Voo 1184, nível aprovado 370. Nível 370, 1184. Voo 1184, cotejou correto, chame puxa e acionamento. Chamada para puxa e acionamento, 1184. 2065, decolou do 08, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 2065, decolado, passando 1700 pés, Adael. Gol 2065. Via saída da El, suba e mantém nível de voo 3620. Via da El, vai subir e manter 3620. Gol 2065. Força Aérea 7208, controle. Olho Olimpo 08. Olimpo 08. Mantenha o nível de voo, mantenha 4 mil pés, Olimpo 08. Sente, é, mantém 4 mil restrito, Olimpo 08. Voo 2065, vetoração, voo na proa 180. Sube e mantém o nível de voo 360. 180, vai subir e manter 360, voo 2065. 2065, tráfego. 2 horas, 10 milhas, mantendo 4 mil pés, é um C3 da Força Aérea Brasileira. Ok, ciente, com o mesmo TCAS, gol 2065. Controle Olimpo 08. Prossiga. É possível a possibilidade de curvar aqui para a proa 150, se ajudar o controle para continuar na subida? É, Olimpo 08 autorizado a prosseguir no rumo previsto da área. Ativo, está prosseguindo então para a área, Olimpo? Voo 2065, 7 milhas sudeste de Salvador, assuma navegação na proa de Leda. 02733 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, dentro uma centena, 13 nós. Na Alfa Romeo, táxi via pista até a capçada 35, reporte na Lima. E na Lima temos solo 1211. Ascensão ao nível de voo 190, Olympus 08. Sede, acende pro 190, Olympus 08. Estabilizado, gol 1094. Ona 094, chame as duas de controle 1985. 395, Gol 1094. Salvador, bom dia, Gol 1094. Bom dia, Gol 1094. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo, Charlie 208, decolando. Sim, chegou 1094. Bruno, portão 6, tem informação de onde é a autorização de tráfego São Paulo Congonhas. Gol 1621, autorizado São Paulo, conforme a rota do plano, nível 360 aprovado, saída da El, Leda Mótiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5421, controle Salvador 1208. Seguindo em condições visuais para o da Barra e direto.